Cidade subterrânea. Todas as luzes se extinguiram mortas e ainda há sons de choros e de risos. Há rumores de passos indecisos. Há ritmos estranhos batendo pelas portas. E sob um ar estagnado de miséria, paira a sombra da noite, diáfana etérea. Todas as luzes se extinguiram mortas, e ainda há sons de choros e de risos. E enquanto a multidão das sombras dorme, sob o olhar dos astros recolhida, emerge viva, sensual e nua, a cidade das lágrimas enorme. Cidade estranha, e lividamente erguida sob o clarão da lua. Desnudos torreões plantados no granito, heréticos gigantes ameaçando o infinito. Que ar tristão e amargo e entediado nesta cidade trágica flutua. Ferviram taças dentro da orgia. Há delícias teúrgicas de fadas. E mesmo assim, em tudo continua um ar antigo de melancolia chorando entre as muralhas destroçadas. Eu vejo passeando as avenidas dessa cidade lúbrica e terrível a alma antiga de suas libertinas, luxuriosamente irresistível. Todas as luzes se extinguiram mortas, e ainda há sons de choros e de risos. Caminham damas, pálidas de medo, trocam palavras ébrios e lascivos. Há bulícios de frases em segredos e olhares frios e interrogativos. Ao longe, uma voz subterrânea exora e salmodia, como um soluço imenso na garganta da noite, em agonia. Costumo sempre ouvir em plena madrugada. É uma voz que em criança eu ouvia contrito. É uma velha canção que a alma da noite canta, para acordar os deuses que dormem no infinito. Ó cidade infernal, ó cidade sem nome, por várias vezes pálido medito, vendo em contraste o choro da orfandade ante o sorriso bárbaro da fome que ironicamente andeja na cidade. Ó cidade infernal, ó cidade sem nome, enquanto ao céu levantam-se mil vozes, a dor e a angústia escrevem apoteoses com as mãos crispadas, tétricas no chão. As tuas virgens todas estão mortas, suas almas vagueiam pelas portas mendigando farrapos de esperança e migalhas de amor para o coração. Por isto desespero nestas ruas, terra maldita. E ainda continuas avivando meus sonhos de criança, sob esse véu de enleios e de assombros. Tuas mulheres, lúbricas, sem pejos, trazem na alvura lirial dos ombros o perfume dos mais estranhos beijos. Ó cidade dos vícios luxuosos, das formas e harmonias esquisitas, debaixo desses tetos luminosos correm sombras de angústias infinitas. Duas misérias, expressas habilmente na linguagem simbólica e eloquente de teus contrastes, só eu sei compreendê-las. Quem vê os teus soberbos torreões rasgando os céus, não sabe que essa fuga entre as estrelas é a ânsia de encontrar por esses mundos sonhos mais doces, novas ilusões, para a angústia de tantos corações que nem tu mesma, ó cidade do luxo e da lascívia, jamais has de entendê-los.